Você está na Senzolar, tudo bem? Neste próximo bloco rock. Sim, rock and roll na veia. Aqui ao meu lado, locutor dos anos 80. Locutor, dá um oi pra galera, locutor. Olá, tudo bem? Sim, locutor, tudo bem. É, neste Sens Bloco, este próximo Sens Bloco, clássicos, hein? Vai ter The Who, vai ter Faith No More, lembra disso? Pra começar, lindíssima. Olha, eu vou fazer o seguinte, locutor. Diga. Eu vou pedir pra você fazer aquela locução padrão dos anos 80, lembra disso? Então, eu vou soltar a sua vinheta. Olha, locutor, seu canal tá alto. Eu vou soltar a sua vinheta. Ok. Vou soltar a sua vinheta. Aí você faz a locução de anúncio da música, como se fazia lá nos anos 80, locutor. Pode ser? Pode ser, adoro fazer essas coisas pra galera. Isso, locutor. É bom, por isso que você trabalha aqui com a gente, né? Porque você é bom nisso. Ah, mas eu sou. Criar uma ambientação pra galera cantar junto. Pra muito. Algo muito, muito demais. Algo muito supimpa. De novo esse papo de supimpa, locutor. Isso já não deu certo a primeira vez. Vamos deixar isso pra lá, locutor. Posso soltar sua vinheta? Você faz aí a música e a locução da música? Eu não vou nem falar qual é pra deixar contigo, tá ok? Pode deixar comigo. Locutor dos anos 80. Esta próxima música é do supergrupo Genesis. Ela saiu em 1986 para o álbum Invisible Touch e se tornou um mega hit. Tonight, tonight, tonight. compartilhe nas mídias sociais. Arroba SigaSens. once every day, just to drive to my baby. From 10-6 months each day, 'cause I drive my baby every day. Olha aí, locutor, você fica apertando muito o botão aí. Olha aí, quase que a gente fica sem conseguir fazer o final, hein, locutor. Pô, tem que tomar cuidado, viu, meu? Bom, desculpa, Max. Eu vou mexer aqui, é muito complicado. Mas é assim, a gente vai aprendendo errando, né? É, mais ou menos, né, locutor. Você não precisa errar bem na hora que a gente tá fazendo os blocos, né, locutor. Isso daí não é legal. Então, você já apertou o botão de novo aí, locutor? Para com isso. Tá bom, parei. Pronto. Ó, vamos brincar do seguinte, o fader aqui você abaixa e sobe, que você sabe fazer, não sabe? Sim, sim, opa, vou poder fazer brincadeira com a mesa de som. Brincadeira não, é coisa séria, hein, locutor, sabe que a gente tá no ar. Não, a minha locução é séria, mas a minha operação de mesa é de brincadeira. Vai lá, locutor, vai. Faz aí pra nós, vai. Pode deixar comigo, agora é uma sunga daqui. Posso vir brincar com o fader? Oba! Locutor, não abusa. Ok. Isso foi o som do The Who Magic Bus de 1968. É, vai pra próxima. O Midlife Crisis, vai lá. E foi o som aí do Faithfulmore Midlife Crisis de 1992. Três músicas de épocas diferentes, né, locutor? Uma de 1968, a outra de 1992 e o Genesis de 1986. Espera, eu nem falei isso aí ainda. Tá bom, locutor, desculpa. Bom, mas só queria falar, eu acho que nesse daí já era o Mike Patton nos vocais, né, locutor? Eu não sei. Ah, eu não sei. Confere aí. Eu acho que já era o Mike Patton, sim. Acho que era a Angel Dust, o nome do álbum, vamos ver aqui. É isso aí. Angel Dust é o segundo, o quarto álbum de estúdio do Faith No More e o segundo com Mike Patton nos vocais. Eu adoro o Mike Patton, ele é muito bom. Rapazinho com a voz bonita, né? Sim. E a primeira aula do bloco, locutor, que se anunciou? O som do Genesis com Tonight, Tonight, Tonight, que saiu no álbum Invisible Touch de 1986. Ah, locutor, tá afiado, hein, locutor? Que bom. É, esse som aí é bem controverso, eu amo. Música que eu mais gosto do Genesis, sem dúvida alguma. E olha que eu gosto de Genesis. Eu gosto bastante da banda, sou muito fã. Tenho CDs aqui da banda, discos, LPs. E essa música, vários sites, né? Não é só um. É Song Meaning, Song Facts. Se bem que Song Facts tem aquela parte que é meio comentário dos leitores, mas parece que é bem verdadeiro os rumores de que essa música é em referência a um, não em específico, o próprio Phil Collins, que é o líder do Genesis, que ele seria o viciado, mas é alguém em rush, em busca de drogas, né, pra comprar. É mais ou menos como se o cara estivesse falando com o drug dealer dele, entendeu? Nossa, não sabia dessa. É, locutor, você vê, né? Não, recentemente saiu aí um vídeo, né, um comercial meio impressionante. Tem um rapaz lá e ele fala: seu cérebro com as drogas, sem as drogas, e mostra um ovo. Aí depois ele fala: seu cérebro com drogas e mostra ovo frito. É bem impressionante, viu? Ih, locutor, isso é velho, hein, locutor? Como você disse que isso saiu agora? Isso é antigo, locutor. Ih, isso é lá da década de 80. Era pra chocar as pessoas. É, your brain with drugs, um negócio assim. Era o cara que estourava o ovo, né? É isso aí, mas é um vídeo bem, bem chocante, viu? Locutor, vai, vamos encerrar, vai. Para com isso. É, www.sensecast.org/contato é o site para você participar. www.sensecast.chat é o site para você baixar. E www.sensecast.com/ondemand é onde vai estar esse blog daqui a pouco para você baixar. E nós temos também as mídias sociais. Você quer falar aí para nós, locutor, @sigasens? O quê? A roupa de bullying? Ah, mas isso não tem nada a ver com rádio, né, meu caro? @sigasemlocutor, se atenha só a mensagem. Como? Locutor, o texto é esse. Siga Sens nas mídias sociais, @sigasens. Quebra essa pra nós? Ok. Siga Sens nas mídias sociais, @sigasens. Isso aí, locutor. Beijos a todos!